Sujo Claro com destino a Salete, correto? E solicito sobrevoo no farol da barra, correto? Então, como o seu plano feito efetuado com o destino a Valete, e eventual sobrevoo no farol da barra, o seu sobrevoo está autorizado, porém a 1.500 pés. E a solicitação de autorização de ingresso na área restrita do circuito do carnaval. de 2 minutos que está autorizado a fazer cancel, então tráfego aqui para frente. Helicóptero a cancel. Aqui. Aqui para a luz de fome. Então, eu estou com a coordenada para a troca, 3, 4, 5. Então, o tráfego aqui está agora no cancel, um helicóptero que está de 2 minutos durante a lista para o cancel. 43. Thank you. Bravo 0018, ao próximo circuito próximo para todo o voo. 2 de tarde estação desta via chegada com média 1 para o lugar que quiser. Aí, por favor, nós é mais. Papai não responde. Boa. Bom dia. Bom dia, decolando a sua escuta, voa no 4, no 1. 4, a série de estação desta via chegada Correio Silva, via saída São João, família 360. 360 no PC, no 4, no 1. Fátima é presente, voo no 4-9. Voo 4-9, negativo. Fátima, após 2.000, autorizado. Tá, confirmando 2.000, lenda? Afirmativo. Então, 2.000, lenda, voo no 4-9. Faz a bota mais de alta, porque está lá dentro. Equipamento transforme, como conhecer o modo chave, caso negativo, irá disputar a área. Alfa, agora estou presente. Uma 90, você falou no 4, autorizado, até o estado estacionado, que eu gostaria de guardar. descida colapso 0-0, vento 30, Noel 089. Posto pouso autorizado, destino 0, vento 150 graus, 059. Tive pouso 10, tá? 3378. Voo 1250, decolando 24, chamo controle Salvador 1208 para 8. 1208, controle Salvador, decolando 1210. Estilo Quebec, faixa após o pouso. Confirme o faixa após o pouso, dito Estilo Quebec. Para lá, mais 10. Sim. E a boca 350, decolando 250.